Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria lembrar a você que eu vou proferir aqui o curso Introdução à Filosofia do Luiz Lavelli, de 6 a 11 de maio de 2013, onde a perspectiva vai ser completamente diferente da que nós estamos adotando aqui. Aqui nós estamos examinando certos tópicos que são do nosso interesse. E no curso eu tentarei dar uma ideia da estrutura geral da filosofia do Luiz Lavelli, coisa que nós não estamos fazendo aqui, estamos apenas investigando determinados pontos que não são para o conhecimento da filosofia de Louis Lavelle, mas da filosofia em geral e para a sua formação. Também queria avisar que a professora Margarita Nóes está dando um curso muitíssimo interessante baseado no livro do George Orwell, Animal Farm. Então, os interessados, se conectem lá em margaritanois.com. Muito bem. Nós temos aqui dois textos que nós não examinamos ainda. Lembrando que nós começamos por ler o Manual de Metodologia Dialética, que é o último livro do Louis Lavelli e o mais difícil, e que, por isso mesmo, nos obriga constantemente a retornar aos textos anteriores. Mas tudo que, quando se trata de Louis Lavelli, é sempre assim: nada está explicado completamente num texto, e no fim das contas é preciso você ler tudo. Aliás, esta é a maneira correta de você estudar qualquer autor filosófico: você primeiro colecionar todos os livros dele. Claro que você não precisa esperar terminar a coleção para você começar a ler, você pode ir lendo um aqui e outro ali. Você ter a obra completa e ter o máximo de estudos a respeito que você possa. Então, no curso que eu vou dar em maio, eu vou dar uma bibliografia o mais completa que eu possa a respeito do Louis Lavelli. A bibliografia a respeito dele é imensa. Mas hoje em dia é muito difícil de encontrar, porque em geral são teses universitárias publicadas nos anos 40, 50. Então é um osso para publicar, mas eu consegui as principais. Bom, vamos começar aqui com a seguinte ponderação. Todas as pessoas que têm algum interesse em assuntos religiosos, elas ouvem dizer que Deus é espírito, hein? E repetem isso o tempo todo. Porém, é o tal negócio: como é que você vai entender esta frase se você mesmo não é espírito? Ou, pelo menos, não adianta você saber que você tem um espírito ou é o espírito. A coisa fundamental aí é que a sua autoimagem, a sua compreensão de si mesma, seja baseada no seu espírito e não, quer dizer, na personalidade aparente, na figura corporal, na identidade social, etc., etc. Daí a necessidade do que Louis Lavelli chama de conversão, mas num contexto muito particular, que não tem. Bom, não é diferente da conversão religiosa, mas é captado num sentido mais profundo, que indica o indivíduo se perceber a si mesmo como espírito livre e criador. Quer dizer, ser um espírito é eminentemente você ter liberdade e você ser, na medida do possível, o criador da sua própria vida. Ter um espírito, na verdade, não é você ter alguma coisa, mas você ter uma potência de ser. Isso, aliás, ele aplica isso não só ao espírito, mas a todo o eu humano. Ele diz que o eu humano é menos um ser do que uma potência de ser. É um tema que depois seria explorado pelo Jean-Paul Sartre, dizendo que a existência precede a essência. Quer dizer, primeiro você existe e depois você se torna alguma coisa. Não é uma tese errada, mas no Louis Lavelli a coisa tem muito mais mediações e sutilezas do que no Jean-Paul Sartre. Curiosamente, a ideia atribuída a Jean-Paul Sartre, que a pronunciou 20 anos depois. Então, a liberdade do espírito é uma experiência que você faz quando você nota que você é uma força agente capaz de se criar a si mesmo. Ou seja, você quer ser alguma coisa que você ainda não é. Você fez essa escolha livremente, nada obrigou. E você imprime, então, um senso de direção à sua vida. Na medida que você faz isso, você se topa com vários obstáculos. O primeiro obstáculo, evidentemente, é o seu próprio corpo e também a sua própria alma, na qual se agitam forças que não coincidem com a decisão tomada pelo espírito, que pretendem, que ou oferecem resistência ou puxam numa direção diferente. Mas, precisamente na medida destes obstáculos, a direção que, fosse, que o seu espírito imprimiu à sua vida começa a tomar uma forma mais definida e começa a sair, por assim dizer, da potência ao ato. Quer dizer, deixa de ser a mera possibilidade que você tem e passa a se tornar alguma coisa na realidade. E essa alguma coisa é que vai ser, vamos dizer, a verdadeira figura da sua vida. Então, os obstáculos vêm, em parte, de nós mesmos e em parte do meio circundante, ou seja, das pessoas em torno, tá certo? Em parte do universo físico, tá certo? E em parte de outros fatores espirituais adversos, que nós chamaríamos o demônio, né? Porém, todas estas forças obrigam, quer dizer, a tendência escolhida pelo espírito a tomar uma forma, a tornar-se alguma coisa no espaço e no tempo. Portanto, tudo aquilo que se opõe ao espírito é também aquilo que permite que ele saia da esfera da mera potência interior, da mera possibilidade interior, para se tornar o quê? Uma vida humana. Dessa vida humana, dessa biografia, isso é realmente você, é a única coisa que você é. Porém, ressalta Louis Lavelle, essa sua história, tomada em qualquer momento do tempo, ela só existe na memória, ela não está presente, tá certo? Então, por isso mesmo, ele acha que é muito errado você considerar que só é real aquilo que está presente no momento, fisicamente, e achar que tudo que está no passado ou no futuro são apenas ideias, porque na verdade este seu passado, essa sua história que foi se constituindo ao longo do tempo, essa é a sua identidade, não existe outra. Então diz ele que já em vida, né, antes da morte, nós estamos passando constantemente uma transmutação da matéria em espírito. Isso que nós chamamos a nossa personalidade, o nosso eu, a nossa história, a nossa biografia, aquilo que mais nos caracteriza, existe na memória, tá certo? Mas isso é exatamente o que nós somos. A figura presente é apenas uma impressão momentânea, ela vai passar daqui a pouco. Então, curioso que aí existe uma certa inversão do senso da realidade, na medida que você considera que tudo que está na memória ou que está na conjeturação do futuro são apenas pensamentos e não tem existência alguma, e que só a presença física tem existência, você esquece que essa presença física, você só chega a ela através de uma percepção instantânea que está se desfazendo exatamente a cada momento. Quer dizer, não há percepção que dure. A descontinuidade é uma condição indispensável de qualquer percepção. Quando você está olhando as coisas, você não pisca. Se você parar de piscar, daqui a pouco você não enxerga mais nada. Da mesma maneira que um som que soa continuamente no seu ouvido, você deixa de ouvi-lo. Para que ele seja ouvido, ele tem que ter a interrupção. Então isso quer dizer que o mundo físico, todo ele nos chega a nós através dessas intermitências, dessas percepções picotadas, que não têm por si mesmo nenhuma unidade nem continuidade. Mas, ao passo que aquilo que em nós é estável e que manifesta e contém o nosso verdadeiro ser, é precisamente o que está na memória. Então, nesse sentido, a memória é o ser espiritual no qual a nossa existência material foi se transformando ao longo do tempo, ou seja, usando as substâncias fornecidas pelo mundo material e pelos demais obstáculos. Então, o seu eu, a sua pessoa, foi adquirindo essa figura que é, de fato, a sua única realidade. Esta experiência é que é, vamos dizer, fundamental, e você centrar nela a imagem, o conceito que você tem de si mesmo, em vez de centrar em outras características, como a personalidade social, a figura física, etc. É isso que ele chama conversão. E ele diz, é claro, não basta você descobrir o espírito, é preciso você permanecer nele. Isso. Mas o que é permanecer nele? Não é contemplá-lo estaticamente e também não é desfrutar dele contemplativamente. Permanecer nele é colocá-lo em ação e colocar você inteiro nesta ação. Ou seja, aquilo que você quer ser, que nós podemos chamar, sei lá, o ideal do eu, chamo como quiser, é o primeiro produto do seu espírito, quer dizer, essas opções fundamentais que você fez. Né? E o esforço para tornar-se aquilo que você quer ser é a sua biografia. E o resultado, onde é estabilizado na memória, é o que você é presentemente. É claro que nós, o tempo todo, nós recebemos de fora e de dentro impressões e informações que não têm absolutamente nada a ver com isso, tá certo? E que, de certa maneira, nos dispersam. Só você prestar atenção em outras coisas e perder o fio da meada. Mas esse fio da meada é sempre possível ser recuperado. Quer dizer, basta você voltar a pensar nas mesmas coisas e instalar novamente o espírito e a ação consciente em você. A ação inconsciente não para nunca, mas a consciência não é exatamente a mesma coisa que o espírito. O espírito ele é liberdade e criatividade por sua própria natureza, ele é isso e nada mais, né? Ao passo que a consciência pode estar centrada nisso ou em alguma outra coisa. Tá certo? Então, isso, agora, vocês imaginem o seguinte. Nós temos aí já 2.000 anos e 2.012 anos de história do cristianismo, né? E nesse ínterim, quer dizer, o cristianismo se espalhou pelo mundo e ele criou leis, instituições, estados, obras de arte, civilizações inteiras, etc, etc, etc. E nós recebemos o impacto do cristianismo por esses elementos que nos vêm totalmente de fora. Por exemplo, vamos dizer, os resíduos da moral cristã impregnados na sociedade, como valores e critérios de conduta, tá certo? Que até chegam a nós sem ter a sua fonte religiosa carimbada na testa, para que nós identifiquemos, mas de qualquer modo está aí. Tá certo? Ora, isso quer dizer, de cara, que um negócio chamado religião não garante de maneira alguma a conversão da qual ele está falando. E que, ao contrário, o indivíduo pode passar uma vida inteira praticando, entre aspas, a sua religião, sem jamais ter percebido que é do Espírito que nós estamos falando, é do Espírito dele. É? Por exemplo, vamos supor, quando você fala dos seus pecados, bom, normalmente você fala dos seus pecados materiais, mas não pode haver nenhum pecado material se não houve um pecado cometido pelo Espírito antes. É absolutamente impossível, né? Porque o Espírito, diz ele, é a fonte de toda a criação e de toda a ação. Ele é a fonte das fontes, ele é a fonte e o foco de tudo. Tudo começa ali. Tá certo? Então, às vezes o que ninguém está confessando não são exatamente os seus pecados, mas apenas a casca dos seus pecados, a forma exterior que eles assumiram. E ele pode estar totalmente inconsciente de que houve um pecado interior muito mais sério, que é, na verdade, a fonte de todos esses. Neste caso, a própria atenção que o indivíduo presta à moral religiosa o desvia do seu espírito e o aliena mais ainda. Nós podemos dizer que isso, hoje em dia, é a regra geral. Né? Porque, você vê, a parte ativa e criadora, interior do ser humano, ela é muito difícil de você apreender. É mais fácil você apreendê-la numa outra pessoa do que em você mesmo. Por quê? No momento em que ela está, quer dizer, agindo, você pode estar prestando atenção em outra coisa. E no momento em que o Espírito está criando a sua figura, bom, você está pensando na figura e não no espírito. Então você não está se percebendo como o verdadeiro agente criador. E é esse que é o ponto. Você se perceber não como uma figura estável, não como um personagem, mas como o centro e agente criador de toda a sua vida. É difícil nós nos enxergarmos assim, por quê? Porque os obstáculos externos são tão imensos e a presença do mundo social e do mundo físico é uma coisa tão gigantesca em torno de nós que parece que o espírito desaparece ali no meio disso. Quer dizer, você se enxerga mais como um efeito passivo das suas sensações, dos estímulos recebidos de fora, das pressões do ambiente, etc., do que como um sujeito criador. Mas é evidente que isto é uma ilusão, porque se você não fosse o agente criador, você nem perceberia nada disso. Como um cachorro não percebe nada disso. Então, o simples fato de você ser sensível a esses obstáculos externos, tá certo? Mostra que existe alguma coisa por baixo deles. É, e essa experiência, vamos dizer, do seu poder criador, é uma coisa, na verdade, muito simples. O Louis Lavelle, ele dá o exemplo, olha, quando você mexe o dedo mínimo, você está fazendo alguma coisa. Quer dizer, você não existe como mero observador, como mero sujeito cognoscente, tá certo? Ou como personagem pronto em nenhum momento da sua vida. Você é sempre o agente criador. Você está sempre agindo. Tá certo? E está agindo onde? Dentro de você mesmo, mas numa esfera que transcende o espírito, que o espírito está tentando moldar o resto da pessoa. Tá certo? Então não é uma ação totalmente imanente, é uma ação na qual o espírito já se transcende e toca algo que não é mais ele. Né? Ou então você está agindo no mundo exterior, no espaço e no tempo. E nós estamos, de fato, estamos agindo nesse sentido o tempo todo, tá certo? Então, vamos dizer, o famoso ego cartesiano, né, que só tem certeza de si mesmo enquanto cognoscente, ele realmente não existe, porque ele não se conheceria se não estivesse fazendo nada. O simples fato de ele pensar nisso, como diz o Louis Lavelle no Manual de Metodologia, a reflexão muda a consciência no instante mesmo em que está pensando sobre ela. Quer dizer, se você está pensando sobre a consciência já não é mais o que era antes. Ela já tem um elemento a mais. Ela já tem como se fosse uma metalinguagem que a modifica. Tá certo? Então, nós perguntamos assim, o eu cartesiano, que conhecia o mundo e que sabia que conhecia, no instante que ele pronuncia o juízo, eu penso, logo existo, ele já não é o mesmo. Porque a sua consciência de saber já está intensificada e adquiriu como que uma segunda superfície, um novo espelho no qual ela se enxerga e esse espelho se incorpora a ela. Tá certo? Então, entra aquela famosa sequência que falava o padre Labuzan, se eu sei, eu sei que sei. E se eu sei que sei, eu sei que sei que sei. E se eu sei que sei que sei, eu sei que sei que sei que sei que sei. E assim por diante. Quer dizer, existe essa intensificação. Né? Outra coisa. Toda a tradição cristã, ela insiste nessa coisa de que Deus está no interior do homem. Tá certo? Ao mesmo tempo que transcende o homem infinitamente. Tá certo? Bom, então, isso quer dizer que sem esta conversão espiritual, sem você descobrir esse fundamento divino dentro de você mesmo, você não vai captar nada de um Deus que está fora. Você vai vê-lo de acordo com a estrutura do mundo físico. Você tem uma estrutura hierárquica, como se fosse um governo. E existe realmente esta imagem, o governo divino do mundo. Mas é uma imagem, é uma metáfora. O governo divino do mundo não é um governo de maneira alguma. Não é isso? Então, em primeiro lugar, o governo não inventa a nação que ele governa. Ele não cria a nação. Existe a nação primeiro, existe um governo depois. E no caso divino, é o contrário. Deus preexistia à criação. Então, isso quer dizer que, de cara, ele tem sobre o mundo criado um poder infinitamente superior de qualquer governo que você possa imaginar. Tá certo? Mas pergunto eu, existe alguém que governa o mundo sem tê-lo criado? Existe, chama-se Satanás. Ele não é o príncipe deste mundo? Então, ele não cria o mundo, mas ele manda, ele governa. Então, quando você se apega muito à imagem do governo divino do mundo, você está correndo sério risco, tá certo, de estar se dirigindo a Satanás, que você pensa que está falando com Deus. O remédio para isso é exatamente a conversão de que fala o Lavelle, ou seja, quando você está falando tudo desde o ponto de vista da sua interioridade, tomada como espírito criador. Ora, se você não se entende como espírito criador, o que você vai saber a respeito dos seus pecados? Os pecados vão adquirir para você uma dimensão que eles jamais tiveram. Eles vão ocupar o cenário inteiro, porque praticamente só tem pecados. Não é isso? Então, Mas para poder ter um pecado, tá certo? É preciso ser um espírito criador primeiro, porque quem não é um espírito criador não comete pecados. Né? Um cachorro, uma tartaruga não comete pecado, por quê? Porque não é um espírito criador, ele não tem a liberdade. Quando as pessoas pensam na liberdade, a gente escuta muitos doutrinários cristãos, católicos, protestantes falando disso, o ser humano é livre e, portanto, ele tem a responsabilidade. Ele está entendendo a coisa no sentido jurídico. Ou seja, você não está coagido a fazer certas coisas. Você fez porque quis. Como diz o Jânio Quadros, filho porque quilo. É? Tá certo? Mas será essa a liberdade do que ele está falando? Se fosse só isto, é uma liberdade que já é automaticamente uma responsabilidade e, portanto, uma culpabilidade. É somente assim que se entende a responsabilidade, geralmente. É? Mas esse conceito não faz o menor sentido enquanto o sujeito não se apreendeu como centro criador, não só centro que faz as escolhas, mas o centro que cria livremente alguma coisa. Ele se cria a si mesmo livremente. É? Agora, quantas vezes vocês ouviram algum padre ou pregador explicar isso aqui para vocês? Nunca. É? Então, quer dizer, quando eles falam da liberdade, eles estão falando da liberdade espiritual no sentido jurídico apenas, não no sentido ontológico. É? A liberdade, ou ela é um poder, ou ela não é nada. Isso vale até para a teoria política. Eu já expliquei artigo sobre isso, claro, sem mencionar esse lado ontológico da coisa, tá certo? Mas é que a noção da liberdade, ela não pode ser um princípio, porque ela deriva de outro princípio mais fundamental, tá certo? Que é o poder. Né? Então, o que é a liberdade sem o poder? Não é nada. E o que é o poder? O poder é, quando nós falamos a palavra poder, é um substantivo, mas em português nós temos essa felicidade que o substantivo poder é também um verbo. Então, o poder é poder fazer alguma coisa. Se você não pode fazer nada, você não tem poder nenhum. Então, o espírito é um poder criador. O espírito que você tem, o espírito que você é, esse é um poder criador. Ele pode fazer suas escolhas livremente, mas não só no sentido, vamos dizer, da liberdade jurídica, de que você é responsável pelos seus atos, é culpado pelos seus atos. Não. O negócio de ser responsável ou culpado vem muito depois. Para chegar a isso, é necessário que antes você tenha o poder e que você sinta esse poder. É? Se você não se sente realmente como o sujeito criador, eu posso dizer, bom, na verdade você está inconsciente de todos os seus pecados. Você pode saber a figura exterior deles e você, até para você se confessar, você vai ter que se basear em analogias com a conduta de outras pessoas. Dizem que não é para fazer tal coisa e eu fiz. Tá certo? Mas eu digo, mas espera aí, que compreensão você está tendo da raiz espiritual do que você fez? Você não tem compreensão nenhuma, então você está que nem um bebê. Nesse sentido, você até... Mas como que a pessoa confessa o pecado pelas coisas não ter responsabilidade alguma? Cometer um negócio totalmente às cegas, não estou sabendo de coisa nenhuma? Né? Então, onde vai faltar, precisamente o elemento da liberdade. Quer dizer, você não cometeu aqueles pecados num estado de liberdade consciente. Você continuava sendo livre, mas você não sabia. Então, a verdadeira questão, o centro, não só da filosofia, como principalmente da vida moral, da vida religiosa, é o sujeito se apreender como espírito. E na hora que ele se apreende como espírito, ele se percebe como o sujeito criador da sua própria vida. E só aí é que ele percebe quais são os limites reais dessa autocriação. Existem, por exemplo, existem condições externas que dificultam tremendamente esta autorrealização, dificultam, a impedem, a sufocam por completo. Né? E como também existem limitações internas de origem hereditária, etc. Quer dizer, tudo isso conspira contra o espírito, mas ao mesmo tempo lhe entrega os materiais com os quais ele vai adquirir uma figura real no mundo do espaço-tempo, uma figura histórica, por assim dizer. Ora, quando você fala, vamos supor que você vai rezar o Pai Nosso, E você fala, Pai Nosso que está no céu. Bom, Deus é Pai do que exatamente? É? Ele é, vamos dizer, você pode dizer do ponto de vista da física aristotélica, ele é a causa primeira da qual emergiu toda a natureza física e, portanto, o seu corpo também. Não é isso? Mas, aí você está entendendo Deus apenas como demiurgo, ou seja, criador do mundo físico. Criador regendo o mundo físico. Mas Deus é só isso? Se Deus fosse apenas criador regendo o mundo físico, ele seria criador e regente de um mundo insubstantivo criado apenas, que consiste apenas de sinais intermitentes. Ele seria o senhor de uma ilusão. Estão entendendo esse raciocínio? Então, simplesmente, não é possível que você... Não é possível, não. Isso acontece, mas é completamente errado que você conceba Deus nesse sentido. Deus é o Pai do seu espírito. É, vamos dizer, aquele fator misterioso, inapreensível, do qual emerge a sua liberdade. Então, isso modifica, a consciência disto modifica imediatamente toda a sua perspectiva moral religiosa. Então, daí, às vezes, pela primeira vez, você fica que nem Erich Voegelin, né, que nas portas da morte disse, epa, eu acho que eu compreendi o cristianismo. Então, não precisamos chegar aos 80 anos, como o Erich Voegelin, para dizer isso. Nós podemos tentar algo nesse sentido desde já. Então, isso significa que cada uma das palavras da sua prece mudará de sentido, que começará a ter sentido espiritual. O que é, por exemplo, o pão nosso de cada dia? É aquilo que garante a continuidade da sua liberdade criadora. Se não é isto que você percebe na hora que você está falando a palavra da prece, então você não está falando nada, está falando outra coisa. Eu não estou falando isso de um ponto de vista canônico, religioso, para saber se sua prece vale ou não vale. Eu não estou interessado absolutamente nisso, eu não entendo coisa nenhuma de direito canônico, não entendo coisa nenhuma de teologia. Estou explicando apenas as coisas tais como o meu exercício da razão natural permite entendê-las. Mas tem coisas, meu filho, que a razão natural alcança, e que, ousemos dizer, nem o próprio Deus pode revogar. Santo Tomás de Aquino dizia, Deus não pode revogar a lógica de Aristóteles. Porque seria autocontraditório. Então, quando você percebe uma coisa que é uma necessidade universal absoluta, você pode ter certeza que não há teologia, não há sentença papal que possa modificar isso aí. E realmente não modifica, tá certo? Então, essa conversão de que fala Louis Lavelle não é a conversão no sentido religioso usual. O sujeito era um pinguço, parou de beber e começou a ir na igreja e disse, eu me converti. Não é isso? O outro vivia nos puteiros, largou isto, casou e agora leva uma vida decente, pai de família, e disse, eu me converti. Não é disso que nós estamos falando, meu Deus do céu. Essas coisas podem acontecer também. Tá certo? Mas elas são apenas a casca, a periferia da vida religiosa. E quando elas adquirem o primado, isso quando não ocupa o espaço inteiro, elas são uma inversão da vida moral e religiosa. Porque passa a ser a negação do espírito e vira aquilo que o Dalai Lama, que usava a expressão, o materialismo espiritual. Dizendo, o neguinho está crente que ele agora é religioso, etc., que ele se converteu, mas ele está com os pés fincados no materialismo. Tá certo? Então, nós aqui nesse curso, nós pouco nos interessamos pela conduta moral de quem quer que seja. Tá certo? Que você é ladrão, proxeneta, cocainômano, bandido, etc., etc. Para nós não tem a menor importância, mas não quero corrigir a sua conduta. Mas, se for possível corrigir a sua inteligência, isso eu farei. Tá certo? Porque é justamente disso que se trata aqui. Tá certo? Ou seja, facilitar para que as pessoas vejam as coisas como elas realmente são. E quando o Louis Lavelle explica essas coisas, é impossível você dizer que não é assim. Porque o seu testemunho confirma imediatamente que é assim. Então, Porém, no instante em que se opera essa conversão, você descobre muitas outras coisas. Você descobre, primeiro, que esse espírito não é aquele eu isolado, solipsista de que falava o Descartes. Porque esse eu só existe como potência de autorrealização no espaço e no tempo. Portanto, não existe assim, um eu isolado, pendurado no ar, que pode até colocar em dúvida a existência do mundo. Não, a existência do mundo está dada na própria constituição do espírito. O espírito não é uma fumacinha, ele não é um negócio imaterial que paira no ar. Não, ele é uma potência de autorrealização no espaço e no tempo, portanto, no mundo. Isso quer dizer que a existência do mundo está dada nele de modo intrínseco. E isso é uma das grandes descobertas do Louis Lavelle, que está numa linha aí que foi inaugurada, né, 16 séculos antes por Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele, mais ou menos, ele percebeu isso aí. Que a existência do mundo real está dada na própria constituição, né, do eu consciente. Não é o eu consciente que existe independente do mundo, fora do mundo, né, e que pode até criar uma prova de que o mundo existe. Ele mesmo é a prova. Tá certo? E note bem que Descartes faz aquele truque, ele descobre o primado do eu, e daí ele não sabe como sair de dentro do eu. O que, que ele faz? Ele apela para Deus. Quando eu leio isso, eu leio essa coisa de Descartes, eu lembro do pedreiro que trabalhou na minha casa, que tinha um corredor do lado, eu pedi para ele montar um quarto ali, e ele começou a botar tijolo, tijolo, tijolo, tijolo. Quando chegou no fim da tarde, ouve o seu grito, socorro! Ele tinha se murado a si mesmo ali, nós tivemos que tirá-lo com uma corda. Então, né, é o eu solipsista de Descartes, constrói aquele negócio todo dia, agora como é que eu saio daqui? Socorro, Deus! Então, é claro que tudo isso é caricatural, é um aspecto cômico, vamos dizer, de uma a filosofia espiritual incipiente que Descartes está tentando, esboçando, mas que não conseguiu andar muito longe. Mas quando o Louis Lavelle nos mostra que o espírito é sobretudo esta potência de autorrealização no espaço e no tempo, nós entendemos que essa separação, vamos dizer, do interior e do exterior, na verdade não existe, porque esse exterior já está dado como uma das condições da própria existência da interioridade. Então, essa é a grande novidade da filosofia do Louis Lavelle, que ele trabalha dentro da linha tradicional do subjetivismo francês, que começa com Descartes, Pascal, Montaigne, depois Fenelon e mais esse, mais aquele, blá, blá, blá, e que vai culminar no idealismo do século XX, do começo do século XX. Tá certo? Idealismo ao qual, no entanto, o Louis Lavelle se opõe, quer dizer, ele usa a mesma via subjetivista para desmantelar o idealismo, né, e instaurar uma espécie de realismo filosófico radical, muito mais radical, na verdade, que o de Santo Tomás de Aquino. Então, ele não apenas está afirmando a existência objetiva do mundo real, a nossa possibilidade de conhecê-lo, mas ele está dizendo que isso é, por assim dizer, é o próprio eu cartesiano, sem que o eu cartesiano tivesse dado conta disso. Então, é por isso que estudar a filosofia do Louis Lavelle, em qualquer dos seus pontos, mesmo sem você ter, como nós aqui não temos, o intuito de mostrar a estrutura geral dessa filosofia, a ordem da sua constituição, sempre requer do estudante algo mais do que o tipo de aplicação que se requer para estudar filosofia analítica, ou marxismo, ou até o idealismo kantiano. Ele exige realmente uma conversão, quer dizer, um reconhecimento, um testemunho imediato, né, da realidade daquilo que você está lendo. Essa filosofia, ela nasceu em circunstâncias muito perigosa e deprimente, das quais nasceram muitas outras filosofias. Foi trata da Primeira Guerra Mundial, que destruiu todo aquele senso de equilíbrio da civilização europeia e colocou os indivíduos diante de uma dose de violência e crueldade que antes era absolutamente inimaginável. Ali morreram 20 milhões de pessoas, Isso nunca tinha acontecido antes. E houve vários filósofos, como Franz Rosenzweig na Alemanha, ou na própria França, Gabriel Marcel, tantos outros, Karl Jaspers, que notaram que a filosofia que eles estavam aprendendo nas faculdades não tinha a menor resposta para aquilo, não tinha nem como abordar aquelas coisas, e que era preciso começar desde uma base mais real e mais imediata. Tá certo? E essa base real e imediata é precisamente a experiência do espírito. Isso é comum até aí, isso é comum a todos esses filósofos, que depois cada um toma uma direção diferente. Não é isso? O Franz Rosenzweig, ele era um ateu, ele volta ao judaísmo da sua infância, né, e cria a filosofia do judaísmo, que está no livro A Estrela da Redenção, que é uma maravilha. O Gabriel Marcel desenvolve, então, uma espécie de filosofia autobiográfica e assistemática, é muito, muito interessante, muitos aspectos, mas sem esta consistência profunda do Lilavert. E o Lilavert, o que ele faz? Ele faz tudo de novo. Tudo a partir, vamos dizer, deste fundamento da experiência do espírito, que é, segundo ele, já imediatamente a experiência do ser. Isso quer dizer que todo o problema gnoseológico, inaugurado por Kant, quer dizer, antes de você conhecer qualquer coisa, você tem que estudar o seu aparato cognitivo, o Lilavert demonstra que não é possível estudar o aparato cognitivo sem, ao mesmo tempo, já estar ali embutido o conhecimento do ser. Tá certo? Então, não é essa separação de momentos entre a gnoseologia e a metafísica ontologia. Não. A gnoseologia já é imediatamente metafísica. E, por isso, mesmo, o primeiro livro no qual ele expõe o sistema chama-se De l'être, do ser. Né? E o segundo chama-se de l'acte, do ato, para mostrar que você está conhecendo tudo isso não como coisa, não como objeto, mas como participação num ato. O que é o nosso espírito? É a participação no ato do ser. Quer dizer, o que nós conhecemos do mundo exterior? Nós conhecemos coisas, tá certo? Mas nós sabemos que essas coisas, elas não têm em si mesmas o fundamento da sua existência. Por baixo dela deve existir um ato permanente. Ou seja, algo que conserva o ser no estado de ser. Senão teria o nada. Quer dizer, a famosa pergunta do Leibniz, por que existe o ser e não antes o nada? Resposta, porque o ser é ato. Ele não é coisas. Ele não é entes. Ele é ato, portanto, ele é poder. Né? Então, a experiência do espírito, a conversão do espírito, é a tomada de consciência da nossa participação num poder. Não é a tomada de consciência de uma coisa. Quer dizer, nós nos acostumamos a tomar a palavra ser no sentido puramente estático. O ser é aquilo que é. Eu digo, bom, mas para ser ele precisa fazer alguma coisa. Nesse, então, aquilo que simplesmente é, o que está aí, não pode ser o verdadeiro ser do qual nós falamos. Porque tudo o que está aí é, evidentemente, coisas que estão passando, que estão adquirindo constantemente novas formas, né? E às vezes estão se desfazendo. Eu digo, bom, mas o que é que sustenta tudo isso? O que você pode imaginar, o que sustenta tudo isso é Deus. Mas como é que você entende Deus? Você entende Deus como um ente, né? Que está colocado num outro plano invisível e que está governando essa coisa toda. Totalmente errado. Deus não é um ente, Deus é ato. Deus é um poder, né? Não é uma coisa, não é um objeto, não é um ente. Então, a tomada de consciência do espírito é imediatamente a tomada de consciência não de um objeto que nós somos, não de um ser, de um ente que nós somos, mas de um poder do qual participamos. Não é de um poder que está nos afetando. Ele nos afeta, é claro, mas nós participamos dele. Porque nós tomamos consciência de nós mesmos como agentes criadores, que fazem as suas escolhas e lutam para moldar o seu destino. Não é isso? Então, esta nossa luta para ser alguma coisa é a nossa participação já no ser. E é por isso que ele diz que a experiência do ser é a mais imediata e inegável das experiências, porque eu simplesmente tomar consciência de mim mesmo já é imediatamente tomar consciência da minha participação no ser, é tomar consciência, portanto, do ser. Veja que isso resolve dilemas filosóficos que duraram séculos. E resolve assim, ó, com um estalar de dedos. Aqui um neguinho escreve assim: aceitei Jesus, agora tenho uma casa e 3 Mercedes, 0 quilômetros. Não é maravilha? Quer dizer, a tal da teologia da prosperidade é só o último estágio de uma degradação que começa no instante em que o indivíduo ignora o espírito, né? Ignora que ele próprio é o espírito, né? E ele fala a Deus como se fosse apenas o criador do universo físico, criador legislador do universo físico social no qual ele está. É claro que a mudança do eixo da atenção desde esse mundo físico para o espírito, em primeiro lugar, é um alívio tremendo. É uma libertação. Quer dizer, toda a sua perspectiva moral, ela sai dessa relação, por assim dizer, estática entre o pecador e a lei, né, e coloca você instantaneamente no reino da liberdade criadora. Né. Então, se você procurar no Evangelho, você vai ver que tudo isso já está anunciado lá. Já está anunciado daquela maneira, normalmente compacta. Se você pegar as palavras de Jesus no Evangelho, não dá 16 páginas. Né. Então, às vezes demora um pouco para entender umas coisas. No caso, levou 20 séculos, mas acabamos entendendo, né? Isso não quer dizer que ninguém soubesse isso antes do Lavelle. Eu disse, bom, sabia, mas não disse. Você pode observar que toda esta dialética do espírito, do ser, ela está presente, por exemplo, na vida de todos os santos, evidentemente. Mas só que está presente como biografia, não como explicação. Não é isso? Sem contar que o uso abundante de metáforas nessa linguagem religiosa, às vezes mais confunde as pessoas do que ajuda. Não é isso? Então, muito bem. Então, eu queria ler aqui, primeiro esse texto, O Fato Primitivo. Nós não lemos esse texto, ele ficou para hoje, né? Leio e comentar brevemente isso, que foi tirado do livro O Eu e Seu Destino. Então, diz ele, toda a nossa filosofia deve necessariamente depender, parece, da maneira pela qual apreendemos o fato primitivo. O fato primitivo, né, é aquilo que Aristóteles chamaria causa primeira de todas as coisas, e que Ortega e Gasset chama realidade radical. Cada um dá um nome, né? Isto é, da maneira pela qual entramos em contato ao mesmo tempo conosco mesmos e com o universo no qual somos chamados a viver. Já para a experiência popular, o fato primitivo é a descoberta da existência solidária do universo e do eu. Note bem, isso que é, vamos dizer, para os filósofos um problema enorme, quer dizer, as relações entre a consciência e o universo, ele diz, isso aí já está resolvido na consciência popular. Qualquer um sabe disso. Às vezes só os filósofos não sabem, mas qualquer um sabe que é assim. Ele diz, faz-se muito barulho hoje em dia na Alemanha em torno de uma filosofia que nos propõe como objeto essencial da nossa meditação a nossa própria presença no mundo. É referência ao Heidegger, evidentemente. Há nisso, sem dúvida, uma reação salutar contra uma certa forma de idealismo que pensava poder afirmar o eu sem o mundo. Na verdade, todo idealismo consiste nisso, quer dizer, você... Fichte dizia, o eu é tudo, né? O mundo é só uma hipótese. No Descartes, bom, Descartes não chega a dizer isto, mas ele entende que o eu, considerado apenas como sujeito do conhecimento, ele tem um primado cognitivo sobre o mundo. Nós conhecemos melhor o eu, a nossa consciência, do que o mundo, né? Segundo Descartes. Um idealismo que pensava poder afirmar o eu sem o mundo e mostrar como o eu bastava para construí-lo. Quando você vai ver, no Kant, por exemplo, todo o universo existente é uma construção. Tirada do quê? Das formas a priori da nossa, do nosso entendimento e da nossa percepção. Ou seja, ele dizia que tudo que nós recebemos do mundo exterior são estímulos soltos, são fragmentos. E a forma, né, de universo é dada por nós, é uma projeção externa das estruturas do nosso, da nossa cognição. Por exemplo, o espaço e o tempo. O espaço e o tempo, diz ele, não existem exteriormente, só existem como formas da minha percepção. Então, aqueles elementos anárquicos e caóticos que me chegam do mundo, eu estruturo num treco chamado espaço-tempo, que no fundo é a minha própria maneira de entender as coisas. Então, isso é a mesma coisa que dizer que o universo inteiro é uma construção do eu. A única diferença, no caso do Kant, é que ele dizia que nós temos a certeza de que nós estamos num mesmo mundo, porque todos os seres humanos constroem o mundo igualzinho. Eu digo, bom, isso aí me parece ser muito mais difícil do que você admitir a hipótese contrária, de que o espaço e o tempo realmente existem e de que nós estamos dentro dele. Mas há também um retorno a uma visão imediata do senso comum. Só que a reflexão filosófica tem por objeto buscar como se estabelece entre a nossa existência e a do todo essa ligação tão estreita que nos permite inscrevê-los nele e participar do seu destino. Definir o fato primitivo é definir o ponto de inserção da nossa vida pessoal no interior do ser universal. Então, é essa inserção que é o fato primitivo. O fato primitivo não é o eu e nem o mundo. Tá certo? E também não é, por assim dizer, a simples relação entre dois termos que já estão dados de antemão separadamente. De um lado você tem o eu, do outro lado você tem o mundo, e daí você tem uma relação. Fala, não. A inserção é o fato primitivo. A distinção de eu e do mundo é secundária. É? Então, por assim dizer, estar no mundo é a realidade primitiva. É? Agora, distinguir o que está, aspas, dentro de mim, fecha aspas, e o que está no mundo é outra coisa. É uma operação posterior. Então, é isso que ele diz no livro A Presença Total, quer dizer, que aquela experiência fundamental que está dada por baixo e antes de todas as coisas é justamente esta presença. Quer dizer, não é que existe um eu que está presente. Não, nós somos esta presença, não somos outra coisa. Tá certo? E, evidentemente, todos os problemas colocados, vamos dizer, pela gnoseologia idealista, elas só podem existir depois que você distinguiu entre eu e mundo, e não antes. Mas para distinguir é necessário que os dois termos tenham lhe sido dados anteriormente na sua interpenetração ou inserção, como diz Louis Lavelle. Né? Daí que o fato primitivo não possa ser senão aquela iniciativa interior pela qual o ser consciente constitui ele mesmo a cada instante a sua própria realidade. Esta frase poderia ser entendida no sentido de que o eu se cria a si mesmo livremente, tá certo? E de que o mundo não tem nada a ver com isso, por assim dizer. Então pode ser interpretado num sentido realista, mas obviamente não é esse o sentido que ele está dando, porque quando ele diz o eu constrói a sua própria realidade, então muito bem, o que é construir a sua própria realidade? É construí-la no mundo. É exteriorizar-se como biografia, como existência humana, etc, etc. Portanto, não se trata de um eu soberano que se constrói, assim mesmo no sentido do Fichte, só existe o eu. Mas, ao contrário, o eu é a participação no mundo e, mais profundamente ainda, ele não é só a participação no mundo, como o mundo dos objetos, o mundo externo. Ele é a participação no ato do ser. Ou seja, a participação em algo que transcende infinitamente o próprio mundo. Né, que é o fundamento da possibilidade do mundo. Então, é daí que vai sair, né, aquela famosa constatação de que Deus me é mais interior do que eu mesmo. O espetáculo cambiante do mundo não cessa de trazer dentro de nós um fluxo ininterrupto de imagens. Minha consciência mesma não me oferece senão uma sucessão movente de estados que se atraem e se expulsam uns aos outros indefinidamente. Mas não posso me situar a mim mesmo em parte alguma desse duplo desfile. Ou seja, eu não posso me apreender a mim mesmo como uma dessas formas que desfilam diante de mim, as coisas que eu vejo no mundo. Se o indivíduo quer se ver, entre aspas, desde fora, aí é que ele cai no mais profundo engano. E é isso que ele diz, o erro de Narciso. É quando Narciso olha na água, né, e vê a sua imagem, e ele acredita que aquela é a sua realidade. Mas na hora que ele toca a água, a imagem se desfaz. Então, esta figura externa que você imagina poder captar de si mesmo, e que elevaria o seu nível de realismo no conhecimento de si mesmo, ela é a mais profunda ilusão. Nós não somos esta imagem, nem aquela que nós projetamos para os outros, e nem aquela que nós podemos imaginariamente captar quando nos colocamos numa perspectiva de fora, nos olhamos a nós mesmos de fora. Nós somos o poder criador que está embaixo disso. E, portanto, nós não podemos nos captar como objeto, como imagem, nós só podemos nos captar como espírito, como poder criador. Poder criador, evidentemente, limitado pelas condições nas quais ele se exerce. Condições, porém, que em vez de apenas o limitar, lhe dão precisamente os materiais com que ele vai se inserir no mundo. Então, note bem, estar inserido no ser é uma coisa, estar inserido no mundo é outra. A experiência primitiva, na verdade, não é da nossa inserção no mundo, mas da nossa inserção no ser. A inserção no mundo é um projeto, é um processo espaço-temporal. Mas não posso me situar a mim mesmo em parte alguma desse duplo desfile, ou seja, não posso me captar como uma das imagens, né? Pois não existo senão lá onde a minha atividade se desperta, lá onde me torno presente por uma atenção e uma adesão viventes a todos os estados e a todos os objetos que me podem ser dados. Ou seja, sem a minha atenção, tá certo? Nada disso existiria, evidentemente, para mim. Isso, portanto, a própria presença desses estados depende de uma atividade criadora minha. Se essa atividade diminui ou morre, então o espetáculo do mundo se aniquila e toda a minha vida interior naufraga no inconsciente. Mas essa atividade não cessa de se exercer e de se renovar, e é por ela que cada instante que nasce é, a meus olhos, o primeiro começo de mim mesmo e do mundo. Pois, para que um fato desfrute do privilégio de ser o primeiro em relação a todos os outros, e para que ele possa se reencontrar no seio de cada um deles, é preciso que ele exprima, de algum modo, a raiz e essência do nosso ser mesmo. Ou seja, voltando atrás, o fato primitivo, o primeiro fato do qual nós tomamos consciência, é a essência mais profunda de tudo o que existe. É? Ver aqui, a que ponto isso contraria aquela ideia de que a essência das coisas só pode ser conhecida por um longo trabalho da inteligência. É? Não, essa essência mais profunda, que é o ser, ela já é conhecida imediatamente. É? O que vem depois, vamos dizer, é a autorrealização do ser no mundo. E, portanto, o conhecimento não do ser, mas o conhecimento do mundo externo, ou seja, das condições presentes que se opõem à minha autorrealização e, ao mesmo tempo, lhe servem de materiais. Isso é que requer tempo. Por quê? Porque isso só se realiza no tempo e no espaço e isso, na verdade, é a realização do ser no tempo e no espaço. Então, isso requer, será redundante, a nossa realização no tempo e no espaço requer o tempo e o espaço. Mas o nosso conhecimento do fato primitivo não requer nada, já está dado no começo. E esse fato primitivo, o que é? É o ato do qual nós participamos. E o ato é aquilo que necessariamente está por baixo de tudo que existe. É? Todas as coisas que existem. As coisas são apenas, vamos dizer, presença, cristalizações, ou às vezes, diz Lavelle, o cadáver do ato. É? Quer dizer, aquilo que já está formado e já está se desfazendo. Mas é preciso, sobretudo, que ele possa, que esse fato, possa justificar a sua prioridade ante todos os outros, isto é, que não somente ele se mostre capaz de engendrá-los, mas que ele ainda não possa ser engendrado por sua vez, e por consequência, que ele se engendre a si mesmo. Tá certo? Então, o poder que está por baixo de todas as coisas, o poder que é a fonte geradora de todas as coisas, e poder do qual eu participo, não é possível conceber nada que esteja para além dele. É possível conceber, sim, que ele tenha dimensões que você ainda não conhece, mas que haja um outro algo por baixo dele. Bom, o que pode estar por baixo do ato? O ato é a existência tomada na sua mais total plenitude. É o superexistente, por assim dizer. Tá certo? Então, ele evidentemente se engendra a si mesmo. Para você ver a que ponto, vamos dizer, o debate contemporâneo desceu de nível em relação ao que tinha alcançado nisso aqui em 1936, se você ver que hoje em dia você tem toda essa escola ateística, do Sr. Richard Dawkins e Daniel Dennett e outros, que tentam discutir essa questão divina como Deus, se Deus fosse um ente supramundano que criou o mundo. Um ente e não ato. Esse Deus que eles estão falando, que eles estão dizendo que não existe, ele não existe mesmo, é evidente. Seria um serzão colocado acima do mundo que está fazendo, né, o mundo. Isso não faz o menor sentido. Então, pelo simples fato de você dizer que Deus é espírito, então essa discussão já mostrou que está totalmente deslocada. Você quer dizer que não existe um ser acima do mundo que criou o mundo? Claro que não existe. É? Deus não é um ser nesse sentido. Ele é o ser no sentido forte do ato, tá certo? E não o ser no sentido de um objeto, de um indivíduo, né? Nesse momento evidencia-se claramente que o fato primitivo não pode ser senão um ato que se cria no curso da sua realização mesma. Tal é o ato do pensamento, segundo Descartes, e do querer, segundo Maine de Biran, que é outro filósofo da linha subjetivista no século XIX. Então, ou seja, o ponto de partida de tudo é tomar consciência da nossa participação no ato. E participamos no ato sendo, até certo ponto, o ato nós mesmos, o ato da nossa autocriação e da nossa auto-instauração no mundo, por assim dizer. Porém, esta consciência ela tem outras características. Ela é autorrealização no mundo, mas em que mundo? Em que consiste esse mundo? Esse mundo é a figura física do mundo? É no mundo físico que nós nos realizamos? Ele diz, não, é no espaço-tempo, certamente. Mas não é só no mundo físico. O mundo físico é um dos obstáculos e modos de autorrealização, meios de autorrealização. Mas, se nós tivéssemos nascido sozinhos num deserto, a nossa autorrealização como história humana, como biografia humana, não faria o menor sentido. Ou seja, a autorrealização do espírito só é possível entre outros espíritos que estão fazendo a mesma coisa. Isso é possível graças à presença desses outros espíritos, para os quais e perante os quais nós nos realizamos. Portanto, vamos dizer, o encontro das consciências, o encontro dos espíritos, é o terreno, é o campo no qual se realiza o espírito. Porém, o encontro aí se dá em dois níveis. Em primeiro lugar, você tem a simples presença física das pessoas. Mas se elas fossem somente presenças físicas, como você poderia se realizar para elas e perante elas? Seria como você realizar uma bela biografia diante das árvores, das tartarugas e das pedras, que não estariam captando nada, tá certo? E não estariam lendo nada no que você faz. Então, a mera presença física das pessoas não é suficiente. É necessário que elas tenham uma interioridade espiritual desde a qual elas possam compreender o que você está fazendo. Isso significa que conforme o meio em que você está, você pode haver um número maior ou menor das pessoas capazes de aprender esse seu processo, porque tem alguma consciência do processo delas. Se não tiver nenhuma, então é a mesma coisa que você estar entre árvores. Agora, preste atenção. Isso aqui está no livro, foi publicado em 1936. E eu tenho aqui, eu consegui um exemplar, da obra do Louis Lavelle, não foi publicada em uma edição completa, uniforme, os livros estão separados até hoje. E tem alguns textos que não foram inseridos em livro nenhum. Por exemplo, existe um belo texto sobre a existência que foi publicado pela primeira vez no Brasil, na revista Presença Filosófica, que era dirigida por um ex-aluno do Louis Lavelle, que foi o Tarcísio Padilha. Existem outros textos que estão espalhados. E um deles é a lição inaugural que ele deu na Sorbonne em 1941. Não, na Sorbonne, não, perdão. Collège de France. E você vê, porra, de repente está esse indivíduo. Né? Diz que era um homem grandão, enorme, ocupava um grande espaço. Está esse homem enorme lá na cátedra do Collège de France, falando para aqueles professores, aquelas pessoas ilustres, aquelas que são verdadeiras instituições na França, falando sobre a intimidade humana. E todos entendiam. Né? Ou seja, aquilo que é de mais profundo e mais secreto no ser humano, de repente era intercomunicado para, quer dizer, alguns milhares de pessoas, né, altamente intelectualizadas e capazes, e todos entendiam. Você imagina a distância que nós temos disto para a situação brasileira que nós vivemos hoje? Não existe uma única universidade no Brasil onde você possa explicar isso e ser compreendido. Se você reunir a congregação da USP, eles não sabem do que estão falando. Do que está falando. Então, por exemplo, quando a Era Realização lançou o livro A Presença Total e outros livros, o livro do Tarcísio Padilha, etc., ela chamou entre duas pessoas fazer conferência, o próprio Tarcísio Padilha, nada mais justo, desde que ele era no Brasil, ou era, na época, o maior conhecedor, Louis Lavelle. Foi durante algum tempo, não sei se existe outro, deve haver, porque ali no grupinho do Padre Laduzante tinha pessoas estudando profundamente isso. Eram brasileiros, depois saíram do Brasil, não são listão, mas conhecem esse negócio profundamente, talvez melhor que eu. E o segundo que ofereci foi o Alfredo Bose. Ele disse, olha, eu duvido que o Alfredo Bose possa entender isso aqui. Por todo o conceito que ele tem, toda aquela influência marxista, aquela coisa, eu falo, não é possível, não é possível, é um mundo estranho. Né? Então, eu duvido que haja, vamos dizer, uma participação entre as consciências do Tarcísio Padilha e do Alfredo Bose no nível em que seria requerido para verdadeiros estudiosos do Louis Lavelle. Né? Então, você vê, como era possível este homem falar da coisa mais secreta e íntima para uma plateia tão grande, tão pública, e ser compreendido por todos. Bom, isso era possível porque toda a atmosfera cultural francesa permitia isso. Era uma atmosfera de pessoas que estavam acostumadas a ler literatura do seu tempo, não só literatura clássica, mas literatura do seu tempo, onde está lá a experiência humana real, inclusive onde as experiências mais, desde as mais sublimes até as mais degradantes, você tem desde a santidade até a putaria e o crime, está tudo na literatura francesa, tudo colocado, com uma sinceridade, uma autenticidade enorme que você vê em Georges Bernanos, você vê em François Mauriac, você vê em André Gide, você vê em todos eles. Então, era um ambiente cultural onde a realidade da interioridade humana no seio do ser, no seio da própria sociedade humana, não era uma coisa estranha e difícil de apreender. É? E o que nós temos que gerar no Brasil? Uma intelectualidade capaz de fazer isto. Não de falar só da casca das coisas. Não de falar também, falar da casca desde uma casca. Porque se o sujeito fala apenas como professor universitário, exercendo a sua função burocrática, ele é uma casca, ele é um papel social que está representando, não é uma pessoa de carne e osso. Né? Não tem aquilo que dizia o Saul Bellow, o prêmio Nobel de Literatura, que dizia que Tem os neguinhos que lidam com ideias, opiniões, e tem os caras que lidam com as impressões autênticas. Nós precisamos de gente capaz de falar das impressões autênticas. Tá certo? Ou seja, são pessoas que, pelo simples fato de estarem procurando, vamos dizer, a raiz da sua experiência efetiva, elas não podem estar falando desde um discurso padronizado, desde uma ideologia de grupo ou desde uma função social. Agora, falando em função social, Louis Lavelle exerceu funções sociais importantes, não só como professor, mas ele foi inspetor-geral da educação, ele foi funcionário público durante algum tempo. E pergunta, o Louis Lavelle que estava ali fazendo isso, era diferente desse? Era, não, era o mesmo. O Louis Lavelle nunca pensou em nada que não fosse isso. E tudo ele pensou desde esse ponto de vista. Você vê que a biografia do Louis Lavelle é notavelmente desprovida de fatos espetaculares. O Jean Mesnard, que o conheceu bem, e disse assim, ele sempre dava a impressão de não estar ligando para nada em torno. Ele só estava profundamente centrado naquele negócio do espírito. E tudo ele via desde muito dentro. Mas outro camarada, quem foi mesmo? Eu esqueci. Foi alguém que o conheceu no campo de prisioneiros. Louis Lavelle, na Primeira Guerra, ele foi dispensado por sorteio. Daí se ofereceu para fazer um serviço qualquer lá, mas quando a guerra piorou, ele achou que tinha obrigação de ir para o fronte, ele abdicou da sua dispensa e foi para o fronte, tomou parte de várias batalhas e foi preso na Batalha de Verdun pelos alemães e ficou 2 anos no campo de concentração, né, campo de prisioneiro. Não era um campo de concentração tão terrível quanto deveria ser depois na Segunda Guerra, mas era um campo de prisioneiro, não era nada confortável. E no campo de prisioneiros ele deu vários cursos, sem ter livro para consultar, sem coisa nenhuma, deu um curso Pascal, né? E era uma espécie de animador espiritual. E o cara que eu conheci falou, olha, eu vi com ele lá 2 anos, ele nunca deu a menor impressão de ser um prisioneiro. Ele estava totalmente livre. Ele se sentia livre o tempo todo. Livre por quê? Porque era a liberdade do espírito que determina o curso da sua biografia, usando as piores condições externas como material. E que obteve nisso, vamos dizer, uma concentração que hoje nós mal somos capazes de imaginar. Quando eu vejo, por exemplo, a minha biografia, eu vejo assim, anos inteiros de dispersão, anos inteiros de entorpecimento, do qual depois eu saí, voltei lá, recomecei. Mas, no meio brasileiro, é impossível alcançar essa concentração, por quê? Porque não há a reciprocidade das consciências. Se você não encontra, vamos dizer, as pessoas que estão conscientes do seu processo interior para poder repercutir o seu, diz ele, espera, eu vou até ler aqui. Como ele diz no livro O Erro de Narciso. Não devemos nos espantar de que o desejo mais profundo que governa a nossa conduta seja o de encontrar outros homens com os quais amamos viver ou, quando somos mais modestos e menos autoconfiantes, com os quais pelo menos suportamos viver. Pois bem sentimos que não há outro problema para o homem senão o de saber como ele poderá se entender com os outros homens. Veja, esse entender-se com os outros homens é o curso da sua autorrealização. E todas as infelicidades da vida, todos os infortúnios da vida, vêm da impossibilidade que estamos de chegar a isto. Mesmo o mais discreto testemunho de uma separação entre um outro ser e eu, diria o Rodrigo Constantino, certo é dizer e mim, mas eu me recuso, porque é muito feio. Então, um outro ser e eu, basta a suspender todos os meus movimentos interiores, não somente aqueles que me dirigiam a ele, mas aqueles mesmos pelos quais, na solidão, o meu pensamento se abandonava ao seu próprio jogo. Ou seja, se falta a reciprocidade das consciências, até o seu jogo interior fica difícil. Você o perde de vista. Então, Quando eu vejo a minha vida, eu vejo que ter sobrevivido espiritualmente no meio brasileiro, para mim foi um milagre. Porque essa condição de reciprocidade eu tive, às vezes, durante 5 minutos. E olhe lá, entendeu? Né? E, naturalmente, eu fui encontrar, por exemplo, muito, muito mais compreensão disso na Romênia, por exemplo, ou na França. Então, você vê que no Brasil, todas as atividades intelectuais, elas são o exercício de funções profissionais apenas. Tá certo? Ontem mesmo, eu estava abrindo ali na página do Banco Itaú, para ver quanto estava a minha conta negativa, quanto era o meu saldo em vermelho, e imediatamente deparei com uma coisa assim, Itaú Cultural. E do lado, a figura de quem? Gilberto Gil. Digo, muito bem. Então, eu pensei assim, né, se o Gilberto Gil é cultura, a Maria da Conceição Tavares é beleza. E eu provavelmente sou o Papa. Mas a cultura de fato no Brasil é isto. Quer dizer, ou é show business, tá certo? Ou é esse burocratismo acadêmico imbecil no qual ninguém é obrigado e muito menos estimulado a ter qualquer contato com a sua realidade profunda. E se você não tem contato nem com a sua realidade profunda, que realidade externa você pode compreender? A capacidade que os brasileiros têm de errar, têm de passar longe da realidade, é uma coisa que cada vez mais me surpreende. Eu acho que é a oitava maravilha do mundo. Porque você não lê nada e não ouve nada, que praticamente nada que não esteja errado. Em tudo, tudo, tudo. Né? Se o fato está aqui, eles olham para lá. Né? Essa mesma semana, caiu na minha mão uma crônica do Demetrio Magnoli, em que ele dizia, nesse segundo mandato, o Obama tenderá, né, a ir para uma política mais clintoniana e de centro. Mas, bom, aqui qualquer criança de escola sabia que era exatamente o contrário, que ele no segundo mandato, agora ele não tem mais que, né, manter as aparências, que ele ia radicalizar e botar para quebrar. Tanto que a primeira pessoa que ele tirou do corpo de ministro foi a própria Clinton, botando lá, né, aquele maluco do John Kerry. E assim por diante, botando, convidando tudo quanto é comunista ou islamista radical para fazer parte do ministério dele. Quer dizer, aqui todo mundo sabia, a coisa se sente no ar. Agora, no Brasil, não. Ele não pensa desde as informações. Primeiro que não tem as informações. Ele pensa desde o que ele imagina, do que ele quer. Existe muito no Brasil essa coisa de você dizer que uma coisa que você quer que aconteça já está acontecendo. Porque você, se você convencer todo mundo que aquilo está acontecendo, vai acontecer mesmo. Ou seja, é a técnica da profecia autorrealizável, só que elas não se realizam. Só tem essas profecias autorrealizáveis que jamais se realizam. Então as pessoas escrevem assim, é o mundo que elas desejariam que acontecesse, não é isso? Só que nunca acontece. Então, por exemplo, naquele tempo que o pessoal falava assim, Lula mudou, etc, etc. Sabiam que não tinha mudado. Não, mas se a gente falar que o cara mudou, talvez ele mude. Né? Quer dizer, é um processo de pensamento mágico. Né? Então, é normal que ninguém acerte nada e você percebe que essas pessoas, vamos dizer, elas realmente são só casca. Né? São como se fossem bonecos de ventríloco. Nessas condições, então, vamos dizer, a autorrealização espiritual é quase impossível. E quando hoje eu examino a minha vida, eu digo, bom, o que eu estou sendo hoje é o que eu sempre quis ser. Portanto, eu não posso me queixar de que fracassei, de que perdi o caminho, etc. Só que é o seguinte, é o que eu quis ser, mas é 2% do que eu quis ser. Por quê? Esta intensidade de consciência espiritual só é possível na reciprocidade. Então aí você encontra, vamos dizer, uma dificuldade externa, é praticamente invencível. Porém, essa dificuldade fez com que o meu projeto interior tivesse que se modificar para poder usá-la. Então, foi isso que aconteceu na minha vida. Vamos dizer, toda essa estupidez, essa brutalidade brasileira, essa baixeza brasileira e essa confusão brasileira, eu falo, bom, eu tenho que usar isso mesmo como meu material. É ali mesmo que eu tenho que fazer. Porque não adianta eu ficar sonhando, que eu vou encontrar aqui, né, companheiros de geração que tenham esse nível de compreensão. Encontrar até pessoas que tinham esse nível de compreensão, mas que tinham 40 anos mais que eu. Então só tinha, assim, dois tipos de pessoas. Tinha aqueles que tinham 40 anos mais que eu e tinha aqueles que tinham o potencial para chegar a isso dentro de apenas 30 ou 40 anos. Né? Que eram os jovens, 30 anos mais novos que eu. Então eu falei, bom, eu vou ter que usar essa mesma confusão e tirar daí os materiais. E foi mais ou menos isso o que eu fiz. É um negócio enormemente trabalhoso, porém, foi desta operação que nasceu este curso. E é isto que me permite catar as pessoas no fundo desta miséria brasileira e puxá-las para cima da linha da água, de modo que elas enxergam alguma coisa durante algum minuto. Este curso, então, nasceu das circunstâncias miseráveis em que se deu a minha própria autodescoberta laveliana. Isto há mais de 40 anos. Né? Então, isso quer dizer que a circunstância ser hostil, claro que aumenta a dificuldade, mas exige um certo arranjo. O arranjo não ficou bom como eu queria, mas alguma coisa ele existe. Tá certo? E se isto puder, então, inspirar vocês, no sentido de vocês se tornarem aquilo que querem se tornar, né? Remontando aqui ao exercício do necrológico, que foi feito para isto, naquele tempo não estava falando nada de Louis Lavergne, coisa nenhuma, tá certo? Mas o exercício do necrológico me foi inspirado, né? Mais de 20 anos atrás. Quando foi que nós demos aquele curso em Santa Teresa? Em 89. Né? Foi a partir de um pequeno trecho do Louis Lavergne que nós trabalhamos naquela época, onde ele falava de certos momentos onde o espírito se apreende na sua realidade efetiva, na sua plenitude, e dizia que o negócio era se você se manter naquele estado. Né? E daí eu coloquei a questão, falei, muito bem, mas como se faz isso? É necessário inventar algum instrumento prático para fazer isso. Inventei vários instrumentos práticos, e esses instrumentos práticos são os que eu estou botando para funcionar aqui. E, graças a Deus, estão funcionando. Então, eu vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá, temos aqui alguma pergunta, vou começar com a do William Alves Singh. Ele propõe aqui uma ideia de um diário perene, onde ele perguntou, onde tem a EPS, emoção, percepção do ser, o ponto de interseção, a cristalização através da emoção, percepção do ser, o famoso solve et coagula, onde o nascer se cristaliza em uma fração de segundos. Esse ponto de interseção se refere àqueles momentos privilegiados que fala Lavelle. É possível, eu não sei se eu entendi direito a sua proposta do diário perene, mas ela parece muitíssimo interessante. Se você puder enviar mais detalhes, ou talvez isto possa constituir um desses trabalhos que nós vamos propor aos alunos. Né? Me mande mais algum esclarecimento, mais breve, desse empreendimento, e daí voltaremos ao assunto. Cleomar Santos pergunta, se os brasileiros não têm condição de entender o que nós falamos, qual a utilidade de utilizar nosso tempo para propor algo diferente? Muito bem, essa é uma pergunta inevitável. Né? Mas, em primeiro lugar, na medida em que existe este aprofundamento no espírito, e na consciência de que espírito é participação. Participação é participação no ato do ser. Você está imediatamente em comunicação com o maior poder que existe. E, evidentemente, as suas ações vão transcender infinitamente a esfera de influência que materialmente você pode ter. eu mesmo tenho experiência disso. Quer dizer que se um camarada sozinho, isolado, sem recursos, sem proteção, sem conexão política, pode fazer isso que eu estou fazendo e ter esse efeito monstro que eu estou tendo por tudo quanto é lado, o que não poderiam fazer 1.000 ou 2.000 pessoas? Né? Então, conte com isso. Você não esqueça que uma das especialidades de Deus é fazer da fraqueza a vitória. Ele sempre fez isso. E é por isso que as coisas mudam de rumo. Mas nós nunca devemos perguntar qual será o resultado das nossas ações, porque o resultado depende de Deus e não de nós. Nós temos que fazer as coisas não porque elas vão dar certo, mas porque elas são certas. O resultado você deixa por conta de Deus. Se for para ter vitória, ótimo. E se for o fracasso, também é ótimo. Né? O que importa, vamos dizer, é você fazer com que a sua vida tenha uma consistência real. Mas a consistência real não é a aceitação social dela. Né? É a realidade do seu arraigamento no ser. É você realmente ser alguma coisa e não os outros testemunharem isso. Quer dizer, uma coisa é a necessidade, vamos dizer, da reciprocidade das consciências. Outra coisa completamente diferente é a repercussão pública. É isso mesmo, porque as ações em profundidade, elas evidentemente necessitam de muito tempo para render os seus frutos. Quanto mais profundo, mais tempo precisa. Tá certo? Então, não se preocupe com isso. Não. Nada do que você fizer será jogado fora. Absolutamente nada. É isso. E quando as pessoas não nos compreendem, não adianta amaldiçoá-las, nem bater nelas, nem chamar todos de idiotas, embora muitas vezes seja merecido, tá certo? Mas faça alguma coisa para que elas se tornem mais inteligentes. Né? Eu só costumo chamar de idiotas pessoas que são muito importantes e que têm é a diferença que São Tomás aqui fala entre a ignorância e a nesciência. Nesciência é você não saber alguma coisa. Por exemplo, você não sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. E ignorância é você não saber algo que você tem a obrigação de saber. Por exemplo, um motorista de ônibus que não sabe dirigir. Né? Eu vi isso no México, o cara quase que nos jogou no precipício, eu quase bati nele. Eu falei, não, você tem a obrigação de saber isso, não é? Né? Foi você que disse que sabia dirigir, não fui eu. Não fui eu que nomeei você motorista. Hein? E assim por diante, né? Todos esses palpiteiros que tem na nossa mídia, que são pagos para dar opinião sobre coisas que eles ignoram por completo. Então, esses eu tenho um prazer enorme chamar de idiota, de imbecil. Mas a pessoa que simplesmente não sabe as coisas, fala, bom, não tenho nada que xingá-la, eu tenho que tentar ensiná-la. Se ela quiser aprender, eu com toda boa vontade vou tentar ensinar. Tá certo? Então, não devemos desprezar as pessoas que não nos entendem, porque afinal de contas, às vezes eu mesmo não me entendo. André Pitomba diz: até onde eu entendi pela exposição da aula de hoje sobre a filosofia de Louis Lavelle, nossa biografia é o resultado de um jogo dialético no qual se embatem as forças interiores espirituais que tendem a absorver e espiritualizar os elementos antagônicos que nos chegam de fora, perfeito, e as forças de dispersão, alienação e destruição. Absolutamente perfeito. Só que essas mesmas forças de alienação e destruição podem também ser integradas. Tá certo? Às vezes isso é extraordinariamente difícil. Mas quanto mais difícil é, maior a concentração espiritual e maior a capacidade de absorção, né, deste elemento antagônico. No início da aula, o senhor disse, segundo entendi, que para Lavelle o espírito reside ou consiste na memória, entendida como aquilo que conseguimos fazer nós mesmos a partir dos elementos opositivos e contraditórios, que tocados pelo espírito são como que subtraídos da sua evanescência e fatalidade. Não é que o espírito consista na memória, né? A pessoa realizada existe somente na memória. Ela é obra do espírito. O espírito existe anteriormente à memória e ele é uma condição para que exista a memória. Não é isso? Se, vamos dizer, a própria ideia de uma continuidade do nosso ser, a ideia de que nós somos alguma coisa, não pode de maneira alguma ser explicada apenas, vamos dizer, pelas funções cognitivas cerebrais. Nada no cérebro nos permite isto. A noção da nossa continuidade e integridade está ligada realmente à existência, já expliquei isso no curso da alma imortal, é isso? Mas a memória não seria também caracterizada por uma fragmentariedade contraditória com o espírito? Perfeitamente. Quer dizer, a memória como capacidade cognitiva, como faculdade cognitiva, ela evidentemente ela é falha, tem todas as falhas, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando da memória como conteúdo efetivo dos atos realizados e recordados, como a sua história efetiva. E ela só existe na memória, e ela, por sua vez, independe da exatidão ou confiabilidade da memória. É a sua vida efetiva. Você pode, a sua recordação pode ser mais falha neste ponto ou em outro, mas o fato é que você não tem outra identidade senão aquela que foi construída pelos seus atos e escolhas ao longo do tempo. Isso está onde? Não está no espaço. Isso está na memória e no tempo. Então, é ali que nós efetivamente existimos. É por isso que ele, no livro sobre os santos, que ele escreveu sobre os santos, ele diz isso. Ele diz, a figura dos santos que nós cultuamos, elas consistem da sua biografia essencial, isso é daquilo que o Espírito criou, eliminado todo um resíduo de coisas insignificantes. É só disso que nós nos lembramos, tá certo? E é isso que eles realmente são, e é isso que é santo neles, não o resto. Aqui, Diego Padão pergunta, eu comecei o curso atrasado, estou na aula 52, estou perguntando se essa questão já tiver sido respondida. O senhor diz que Deus é um poder e não um ente. Qual a diferença entre ser e ente? Não sendo Deus um ente, seria ele ainda um ser? Bom, a gente pode usar essa palavra, o ente, para dizer as criaturas, aquilo que foi colocado na existência e ocupa um espaço dentro dela. E você pode dizer como ser, a força geradora, quer dizer, o ser é aquilo, é o gerador dos entes, é aquilo que dá o ser aos entes. Pode-se usar nesse sentido. Agora, em geral, as duas palavras são usadas de maneira que se confunda. Ser e ente é a mesma coisa. Essa distinção entre ser e ente, ela pode ser adotada e acho que deve ser adotada até, mas como toda terminologia, você não precisa se ater muito, porque mesmo que você confunda as palavras, as pessoas sempre vão saber do que está falando. E se você está falando do ser como o ato permanente, o ato perene, o ato eterno que gera tudo e que dá o ser aos entes, você pode dizer que isso é o ser. E quando você fala dos entes, você também pode chamar de seres. Ninguém vai se confundir por causa disso, né? É mais uma confusão de palavras do que outra coisa. Jefferson Bombachim Ribeiro pergunta. Parece-me interessante recordar o seu texto Existência e Possibilidades, escrito para a aula de 17 de abril de 2010, em que Deus é demonstrado como a possibilidade de todas as demais possibilidades possíveis. E partindo desse texto, gostaria que corrigisse e comentasse o meu entendimento do pecado apresentado na aula de hoje. O pecado geral seria não as escolhas de atitudes moralmente erradas, mas a escolha de se criar, de se tornar na eternidade, uma forma deformada da possibilidade que Deus proporciona a cada um. Pois a liberdade que Deus dá ao homem é de poder ser um São Francisco, São Tomás de Aquino, um Padre Pio. E o pecado não seria de cometer uma certa atitude, mas de destruir definitivamente uma possibilidade inefável para criar algo horrível como um Stalin. Não uma pessoa que matou milhões, mas que criou a si mesmo como um democida para a eternidade. Olha, eu acho que você tem razão, né? Mas apenas a palavra definitivamente é que eu acho um pouco exagerada, porque você nunca sabe aonde a deformação da sua personalidade poderá ser corrigida, poderá ser revogada, ou terá se tornado, vamos dizer, já uma espécie de destino consolidado. A gente não sabe onde termina uma coisa, onde começa a outra, tá certo? Mas... Ele diz, o pecado não seria cometer esse ou aquele ato, mas destruir uma possibilidade inefável. Eu acho que a possibilidade em si nunca é destruída. Mas a possibilidade é que continua existindo até o último momento. Tá certo? Eu acho que não está errado o que você disse aqui. Eu não sei se é só isto. Talvez fosse o caso de perguntar, por exemplo... Se a coisa não estaria antes numa desistência, numa abdicação da espiritualidade, do espírito, tá certo? Então, outro dia, o Leonardo Penitente me enviou uma gravação de 4 minutos do padre Royo Marin, em que ele fala, ele explica o que é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é você recusar vamos dizer, a influência benéfica que ele traz, se você se apegar a uma outra coisa. Claro que a pessoa pode fazer isso de maneira totalmente inconsciente, né? E acho que nesse sentido, todo mundo deixou de ouvir o Espírito Santo algum dia, mas não porque estivesse contra ele, ou porque não o quisesse, mas eu acho que há um certo momento em que o indivíduo realmente ele não quer mais. E esse é o pecado com o Espírito Santo. Daí, bom, aí não tem mais jeito. Então, aí você chegou nesse ponto que você está mencionando, quer dizer, você fechou definitivamente a porta. Mas acho que nós, durante a vida, nós muitas vezes fechamos e abrimos, fechamos e abrimos, fechamos e abrimos. Tá certo? Não porque desejemos rejeitar, mas porque não entendemos, não conseguimos captar exatamente qual é a mensagem. Ou porque nós confundimos também o influxo do Espírito Santo com o discurso religioso socialmente vigente, que tantas vezes nos atrapalha. Né? Isto é importante. É claro, eu não sou um anarquista que seja contra a religião estabelecida, mas você não pode esquecer que a religião estabelecida ela se consagra, né, no direito civil, no direito penal, nos valores e preconceitos da sociedade, e tudo isso exerce uma pressão monstruosa sobre as pessoas. Né? Eu muitas vezes, eu mil vezes na vida, fazendo exame de consciência, eu digo, peraí, eu estou temendo a Deus ou estou temendo a opinião da vizinhança? Para quem que eu estou rezando, afinal de contas? E quando eu ia vir falando, não, é a opinião da vizinhança mesmo, eu estou com medo de que falem tal qual coisa de mim. Por quê? Porque eu sei que isso aí, Deus vai me perdoar, já me perdoou, então não tem por que me preocupar. Se eu estou preocupado, portanto, não é com Deus, é com outra coisa. Né? Então, essa coisa de atemorizante, ameaçadora e muito disciplinar, que a gente vê sobretudo aqui nos Estados Unidos, que as pessoas são ensinadas muito a agir certinho, etc. No Brasil já não tem mais, é mais culhambado. Né? Mas eu acho que isso leva, às vezes, a situações trágicas e a uma inversão mesmo da espiritualidade. Pode acontecer, não por má intenção, não que as pessoas tenham... Quando o sujeito, sei lá, os deputados votam uma lei inspirada na moral cristã, eles não estão fazendo isso para sacanear ninguém. Tá certo? Mas como isso passa a ser um elemento, vamos dizer, do mundo exterior, que pressiona o indivíduo de uma maneira muito mais forte, muito mais presente, muito mais atuante do que a voz sutil do Espírito Santo, então há o risco de você acabar cultuando essas coisas. E esse risco não é externo, não estou falando dos outros, eu estou falando isso porque eu vejo que isso aconteceu muitas vezes comigo e nunca estou garantido de que não vou cair nessa. Porque existe, por exemplo, o cansaço. Se a pessoa está cansada, ela cai mais no automatismo mental e vai pela via do menor esforço. Né? E aí pode se apegar a essas coisas. Né? Leibniz, no livro dele da Teodiceia, ele começa já dizendo isso. A gente, por toda parte, a gente vê mais que o formulário exterior dos cultos predomina sobre a verdadeira piedade. Isso aí já é uma coisa geral e é uma das vias de destruição do ser humano. E por isso mesmo, qual é a cura disso? É a conversão de que fala o Lila Velho. Né? Você não pode ir confessar como se você fosse um cidadão, né, que cometeu tais ou quais delitos ou... como é que fala que não é, aquilo que não é crime? É misdemeanor? Como é que eles falam em português? Contravenção, é. Contravenção, né? Se eles não aprendem inglês, esquece o português. Mas é um problema. Então... É isso aí, eu lembro, o Roberto Campos foi embaixador aqui. Depois que ele voltou, ele ficou uns 2 anos falando com sotaque americano. Ele não percebia absolutamente. Ele falou, oh, Brasil, né? Depois foi voltando ao normal aos poucos. Então, você não é um cidadão que está lá com uma lista de contravenções, etc., prestando satisfações a uma autoridade. Você é um espírito que está falando a outro espírito. E essa é uma relação de participação que é mais intensa que a relação que nós chamamos de amor. Mais profunda e mais intensa. Você tem mais intimidade com Deus que qualquer coisa. Você não, Não é uma pessoa externa, uma autoridade externa que está falando. Não, é com você mesmo. Então, é como você fazer alguma coisa contra uma pessoa que você ama muito. Você, por distração, você ofendeu aquela pessoa. Não é a mesma coisa que você chegar perante uma autoridade, né, e confessar os seus crimes. Não, a atitude não é definitivamente esta. É outra coisa completamente diferente. Olha, eu custei 30 anos para entender esta coisa. Eu não me considero o sujeito mais burro que eu conheço, mas, vou dizer, burrice espiritual, todo brasileiro tem a sua cota. Né? Então, vou dizer, o temor da autoridade, o temor da condenação moral é uma coisa que materializa você. Você cai numa atitude puramente materialista e está se afastando de Deus justamente na hora que você está indo lá rezar, confessar, etc. Tá certo? Quer dizer, você está dando para as coisas um peso que elas não têm. É claro, você fazer um delito contra Deus é muito pior do que você fazer um delito contra o seu Zé Mané, tá certo. Porém, Deus não é realmente ferido pelo que você fez. Ele pode ficar triste, isso ele pode ficar triste, mas ele não vai sair todo arrebentado. Por isso que os caras não encheram Jesus de chicotada, martelada, etc. 3 dias depois ele não estava aí, tá? Então é difícil você machucar Deus, né? Pode ficar um pouquinho triste, tá certo? Mas eu digo, a relação de Deus com o ser humano é mais do que a relação de amor. É uma relação realmente de participação. Então a atitude com que a gente encara as coisas tem que ser completamente diferente daquela que você tem para com a moral social. A moral social você nunca vai agradar. Ela está sempre contra você. Ela é constituída só de pressões, ameaças, etc, etc. E a relação com Deus nunca pode ser assim. Porque se você já adotou essa relação, você está xingando Deus. Aquilo que você está chamando de temor a Deus é um temor que fica misto de ódio. Ai, esse cara só me persegue, só me quer me mandar para o inferno, quer me sacanear. Entendeu? A gente tem essas... Quantas pessoas religiosas não têm isso, meu Deus do céu? Por quê? Faltou a espiritualidade, faltou a vida interior, faltou a verdadeira conversão, que requer o quê? Atenção e concentração. A gente lendo essas obras do Louis Lavelle, a gente vê que esse homem era de uma concentração espiritual monstruosa. Uma coisa assim, ele não largava aquilo, tá entendendo? Então, e é isso mesmo que nós temos que fazer. Voltar àqueles instantes que você é mesmo, é um momento de lucidez, né? Bom, mas isso é outra questão. Porque no artigo que eu escrevi, Espírito e Personalidade, está claro ali que se você não chega no patamar do que eu chamei ali a personalidade intelectual, você não vai ter espiritualidade nenhuma. Né? Porém, daí vão dizer, mas como é que acontece o cara que já é santo aos 5 anos de idade? Né? Então, vamos dizer, essa é uma possibilidade. Quer dizer, o Espírito se adiantou e fez o trabalho para ele. Ele pode fazer isso. Ele não criou, ele faz o que ele quiser. Mas se ele não fez isso, então é porque ele quer que você percorra a linha inteira. É isso. E não esqueçam que quando eu falei de personalidade espiritual, personalidade intelectual, eu estava me referindo, sem mencioná-la, à teoria das camadas da personalidade. Ela talvez até tenha que escrever um artigo para o Diário do Comércio explicando mais ou menos o que eu quis dizer com essa coisa de personalidade intelectual. Mas, então, a personalidade intelectual aparece quando o indivíduo passou o nível da maturidade moral. É somente aí. Não existe uma data certa, uma idade certa com que você tem que chegar a isso. Algumas pessoas podem chegar bem cedo. As primeiras camadas, elas têm mais ou menos uma duração, vamos dizer, imutável. A primeira camada, que é quando o bebê vai tomando consciência do seu corpo. Então, o foco, o único foco de interesse que ele tem é o seu corpo. Chega um dia em que ele começa a se interessar por outras coisas que não são o corpo dele. Ele começa a querer pegar coisas, querer se mover para cá, para lá. Isso significa o seguinte, que ele já alcançou um certo domínio suficiente do próprio corpo, então o corpo já não é mais o assunto. O corpo se torna um instrumento para outra coisa. Não é isso? Então, durante um certo tempo, o essencial da vida do bebê em crescimento é o quê? É se mexer, pular, agarrar coisas, quebrar, mexer, conquistar o mundo em torno, ou seja, colocar os seus instintos, a sua força em ação. Tá certo? Mais tarde, o negro vai passar por uma terceira camada, que é a conquista do meio de comunicação. Ou seja, já não está tão interessado na ação física, mas em influenciar os outros seres humanos e contactar-se com eles, o que supõe que ele tenha adquirido já, não só tenha superado, não só a questão do domínio do corpo, mas que já tenha, vamos dizer, um arsenal de recursos linguísticos necessários para fazer isso, né, e tentar exercer uma força psíquica sobre o meio. Porque, afinal de contas, o que, que é você conversar e atuar socialmente? É você influenciar e ser influenciado. O sujeito não pode chegar nisso aqui com um ano de idade. É impossível, tá certo? Mas as camadas seguintes, elas vão tendo cada vez menos uma duração definida. E às vezes algumas podem ser transpostas em algumas semanas. Tá certo? Então, o que eu chamo... O que define cada camada é o foco de atenção principal e, portanto, o foco de sofrimento. Um bebê recém-nascido, ele só sofre quando seu corpo é alterado, quando ele tem fome, frio, dor, etc, etc. Já um bebê um pouquinho mais desenvolvido, ele sofre porque ele não consegue pegar a coisa que ele quer alcançar ou não consegue manobrar, tá certo? Então, quando ele fracassa, já numa ação externa, não é só o estado do seu corpo. Mas um pouquinho mais avançado, o foco de sofrimento está na comunicação. Ele ser compreendido ou não ser compreendido, ser atendido ou não ser atendido, ser amado ou não ser, etc, etc. E assim por diante. Então, essas camadas, elas não são abandonadas, elas são integradas e aquilo que era um objetivo, numa certa etapa, se torna um meio para outro objetivo na etapa seguinte. Todo ser humano passa por essas camadas e não tem como saltar. O que pode acontecer é de a duração de uma camada ser mais abreviada. Isso a partir, vamos dizer, da camada 4 até a 3, não tem como abreviar, né? Então, prosseguindo as camadas, você chega a um ponto, vamos dizer, da maturidade moral. Maturidade moral é quando o indivíduo se sente responsável pela vida que levou. E supõe que ele tenha levado alguma vida, que já tem uma biografia, tenha tentado alguma coisa, tenha tentado uma... obteve sucesso em umas coisas, fracasso em outras, fez coisa certa, fez coisa errada. Então, ele tem essa consciência de si como sujeito moral, criador dos seus atos. Né? Isso que eu chamo a oitava camada, que eu chamo a camada da crise. Né? O sujeito pode chegar nisso aos 40 anos, como o outro pode chegar aos 20. Nada impede. Né? Tá certo? Então, logo a seguida, vem a personalidade intelectual. Quer dizer, quando a busca da verdade, o fracasso ou o sucesso em alcançá-la é que é a raiz do sofrimento. Quando o neguinho sofre na inteligência, mais do que em outras coisas. Por exemplo, nesse caso que nós estamos investigando nessa aula, se o sujeito perde o fio da meada do seu espírito, isso para ele pode ser um sofrimento horrível, né? Muito mais do que levar um martelado no dedo ou sofrer de hemorroidas, tá entendendo? Ou perder todo o dinheiro, tá certo? Tem pessoas, às vezes, que para recuperar o sentido da sua espiritualidade, elas aceitam perder tudo que tem. Porque dizem, não, eu não dá para conservar tudo, alguma coisa eu vou ter que jogar fora. Então joga fora as coisas materiais para recuperar a vida do espírito. Acontece também. Então aí o neguinho está na camada, ele tem uma personalidade intelectual. Quer dizer, o foco da vida dele é de ordem cognitiva. É a busca da verdade sobre ele mesmo, sobre o mundo. Então, se você não chegou nesse ponto, tá certo? Então, é evidente que a sua compreensão do processo do espírito é deficiente. É? Mesmo a pura maturidade não basta para isso. Porque a maturidade é vivida apenas na escala pessoal, empírica, por assim dizer. E, eu digo, não existe a busca da verdade, se não existe a busca dos instrumentos culturais e intelectuais necessários para isso. fim de vida apenas, ele quer examinar a sua vida, está interessado apenas na sua biografia pessoal. Mas ele não busca estudar, não busca conhecer, não busca se transcender. Então ele não tem nenhum interesse pela busca da verdade. Está entendendo? Então é por isso que eu digo, sem a personalidade intelectual, não tem, mas é mais a ação do espírito, ela acabou. O espírito esteve agindo aí, claro, esteve agindo o tempo todo. Tá certo? Mas uma posse e compreensão consciente desse processo do espírito, ela chegou só na maturidade, não deu o salto para a vida intelectual, acabou. É por isso que você vê tantos homens bons decaírem depois da sua maturidade, em vez de evoluir, quando deveria ir para a velhice, deveria, como é que se diz, crescer mais. Mas o sujeito, vamos dizer, se realizou na vida, né, com maior ou menor dose de sucesso e fracasso, mas ele não tem outros interesses além, vamos dizer, da sua autorrealização pessoal. Então, aí acabou, meu filho. Então, aí você vai para o brejo, vai para o buraco. Pode ter chegou na maturidade, mas é só. É isso que você vai ser sempre. Está entendendo? Agora, a ação do Espírito Santo, pode se antecipar a tudo isso. Mas você tem contrato de exclusividade com o Espírito Santo para obrigá-lo a fazer isso? Então, esse negócio, vamos dizer, esta apologia brasileira da ignorância, dizer, não, mas Deus também inspira os coitadinhos, os analfabetos, etc, etc. Não foi isso que Jesus Cristo quis dizer. É? Vocês estão inventando coisa para justificar a sua preguiça intelectual. Sim, também isso não se refere à quantidade de estudo que você tem, mas à intensidade do seu interesse. É? Mas é claro que essa intensidade, ela quase que necessariamente vai se refletir na quantidade das informações que você busca. Porque se você não está fazendo esforço nenhum para aprender nada, você não vai aprender nada. É porque você não está interessado em aprender. Também você pode estar interessado em aprender, não pela busca da verdade, tá certo? Ou para afinar a sua audição do Espírito Santo, mas para você desempenhar uma função pública, para você ser professor universitário, para você ser um intelectual e assim por diante. É? Então, mas essas distinções, elas são, vamos dizer, elas não são nem necessárias, porque acho que elas são percebidas intuitivamente e à primeira vista. Bom, eu acho que já foi longe demais, né? Já são, sei lá, 11h30 aí. Então, eu vou deixar as outras perguntas para a semana que vem. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.